Tono y timbre. Thank you. Hotel Delta, confirmando a sobrevoo no Salão da Barra. Autorizada com a estabilidade. 26, agora é direito, chegando 2 anos acima do solo. Bom, o nome 62, deixa para 3.10, canal 903, controla a restrição de altitude em casa. Salve o doutor Hotel Delta, vai fazer sobre o voo em Salão de Capuã. Salvador, 1-2-0-8. 2-0-8, não vou voltar. Jean, só para dar uma decolagem, se chama o 240, que ele já é direto coral. 4-0, direto coral, que Thank you. Ramos 013, cancelada a restrição de altitude em Itália. Tudo Zulu, Hotel Lima, Sama Torre 198, decimal 95. Tudo Fala, Fatão. Vai Tango Zulu, Hotel Lima, autorizado o sinal da 17. Autorizado o sinal da 17. Toyota número 2. Tava de escala, Fatão. Torre Gol 1162. Gol 1162, autorizado por 190, vento 090 graus 209. Chegou a 6 milhas da final da novela. Lá, mas chegou a 5.30 para descer o Zulu, a Lima na final da novela. Qual o nome é a 2 no final 3? Vou utilizar a direita, chave de sol, 1, 2, 1, 2, 1, 9. São João, para o nível 360. Autorizado via São Bruno para o nível 360, Azul 27 no mar. Até o Lima, após o termo 660, autorizado o sinal da 17. Autorizado o sinal da 17, Lima, até o Lima, certo? Lona 2, fizeram um salto para trono, libera a direita, chave salvo, no meu turno, último ano. 2, alto pela direita, 2, certo, Hotel Lima Hotel, tá? Aceito. Então, o Hotel Lima está localizado por posição na 7.090 graus, 19 graus. Thank you. Do 9700, eu vou pegar a chance para transferir de Veracruz para a Praça do Sul. Obrigada, Sessão 195, está passando o Juliette, que é o Brasil, repassando a 99. Volta 1000, Charlie, é que estou autorizado por 97, vento 0,0 graus, 1,7 de noite, após o ponto autorizado da Equipe. Operação Salto 4 do 06, reporte para o destino. 013. torre 1, 1, 8, 2, 1, 9, 5. bom dia, via chegada a Torre Red, uma vista para o nível urbano, 60. Salvador, boa tarde, 3604, sinal da 1-0. Tá 3604, continua pra começar, mais pista livre, ajuste 013. 613. Azul 3900, no salão de no 4, primeira resposta, mesmo no lance. C3604, ponto autorizado na 0, vento 080 graus, no 8 mais. Autorizado, ponto feito na 0, para 3604. C3805, faz tráfego na companhia, na curta final, autorizado olhar e manter.